1170, chama Recife, 2545-1345. 2545-1345, obrigado. São 389 indicada. Estamos com 285. Sim, deixa eu fazer para 220, 3891. 220, está 3891. Azul 4062, após o TAP 2000, ajuste 1014. Após o TAP 2014, 4090. O 4062 está livre, aliás, reporta estabilizado. Pode estabilizar o 4062. Alpha Mike Echo 4529, Cock Ident, clear, bons arrival, distance 4000 feet, QNH1014. Azul 4062 completa com a torre, 18-6, bom pouso. 18-6, Tan 3891, desça para 2 mil pés, ajuste 1014, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, meio 14, e LS, reporta estabilizado, 3891. Meia 258, identifica a chegada a Mari, desce até o 050. Final 50, autorizado, voa Duna, hoje na 6258, vai descer para o 050 na chegada e reduzindo para 250 mais. Então a gente vai reduzir e descer para o 50 na chegada, hoje na 6258. Gente, é o número 3. Check. estabilizou o visual, tá 3891. 3891, completa com a torre 1886, bom pouso. 1886, boa noite, obrigado. Alpha Mike Echo 4529 after Pelo, descend 2000 feet, 281014. Mr. Dillon will descend to 2,000 feet on QNH 1014 Alpha Mike Echo 4529. Clear final report established or localized 4529. Clear final approach ILS approach will call you established. Alpha Mike Echo 4529. Salvador, voo 098, boa noite. Voo 098, contato radar 370, saída Puca. 370, Puca, voo 098. O Chanel 6258 desce via para 2000 pés ou ajuste 1014. Via no 14, ou a 2000 pés, ou ela se pode. Cidade Maduna da presente, 1258, visual no setor. Negativo, mantenha a chegada. Aqui, mantendo. Gol 1172, identifica, chegada Mari, desce via para 2010, ajuste 1014. Mari via 2014, gol 1172. Pode participar, gol 1098. Aguarde. Salvador, Alpha Mike Echo 4529er established the localizer ILS 10. Complete final call tower 118 decimal 6. Call tower in 118 decimal 6, muito obrigado, Alpha Mike Echo 4529er. Oceana 6258 está livre, LS, reporta estabilizado. Reportará 6258. 1098, desvio esquerda 045 APROA. Quantas milhas o desvio? Aproximadamente 80 milhas. 0 milhas nessa proa, a proa de zipar? É a proa 045, essa é a proa de zipar? Se houver necessidade de desvios nessa proa por 80 milhas. Afirmo. Sim, iremos coordenar com o Recife, o gol 1098. A zipar é com o centro, o motivo do controle salvador não autorizar direto. Não tem problema, eu estou mantendo a Pro 045, se der para voltar para a rota antes eu aviso. Entendi, porque tivemos quatro aeronaves à sua frente e o motivo do aguardar é uma autorização de Recife. E nenhum informou o desvio, aguarde e iremos coordenar com o Recife. Ok. Parabenizado, Cinema 258. Cinema 258, completa 14, 18-6, bom pouso. 18-6, muito obrigado. Gol 1098. Na escuta. Vai precisar de algum desvio, mais desvios à esquerda ou à direita, ou vai manter a prova de par? Se autorizado, mantém de par. Se não, assim que possível, volta a rota. É, porque eu fui coordenar com o Recife, ele falou que o senhor já está na proa de par. É, eu tô na proa informada, 045. Se coincide, eu não sei. É, realmente coincide. É, coincide. É, eu vou na proa de par até de par. Se não, assim que possível, volta a rota. Copiou, Bondrão? Segundo 098. Chamo mesmo na frequência 2545134.5. 2545134? 5. Obrigado. No 72 poderia voar direto do Duna? Autorizado, descendo para 3 mil pés, ajuste meio 14. Duna 3-0-0-4, gol 972. 31170, identifica, chegada Mari, na presente Boa Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste 14. Ou no 172, 2 mil pés, ajuste 1014, está livre LS, reporte estabilizado. Fecha, reporte estabilizado, voa no 172. Controle, boa noite, é o TAN 3152. TAN 3152, contato radar 370, sai da pulpa. Copiou, 3152? Desculpa, eu não entendi, podia repetir? 370, sai da PUCA, contato radar. 370, PUCA. Será que é possível a gente voar direto a Aracaju? Mantém a saída, 3152, temos duas aeronaves à sua frente, efetuando o mesmo perfil. Ok, mantém a saída. Estabilizado, Gol 172. Gol 172, completa com a torre 18,6, bom pouso. E obrigado, boa noite. 2, está cruzando 260. Foi autorizado até 2.000 pés, então 3170, reporte estabilizado. Mil pés, o ajuste 10013, reposto estabilizado. 2000 com 1013, reportará estabilizado. O 3170. O TAC 3152, cruza 270. Gente, do Recife, 2545, 134.5. Estabilizou no localizador. Turre 18-6, bom pouso. 18-6, boa noite, boa semana. 9073, autorização Guarulhos, está sendo dobrado. Voo 9073, Guarulhos, 380 já pronto, pronto, cópia. Pronto, cópia. Utilizado Guarulhos, 380, volta conforme plano, Zulu 10, SMAP DCT OIC, conforme rota após decolar a pista 10, pela direita, no perfil da Dael Lida, após Lida, vou abrir, aonde intercepta para o Zulu 10 e sai conforme. 5577 para o transponder, controle 20.8. Autorizado 33, vai para Guarulhos, depois do voo 10, declarando certo curva direita, sendo da Etel 3 a 3. O código 177, com 43, o 08 é o voo 9073. Correto, copiado, 9073. Agora é 108.6 para o acionamento push e decolagem, vai com a torre 108.6, ajuste 1013. Certo, vai estacionamento 18.6, é o voo 9073, obrigado, bom dia. Valente.